apaixonar os corações. Vem com Zé Vaqueiro, o original. Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém. Que sente ciúme, causa confusão, decida. Se vai me amar ou vai viver a sua vida. Quer ser durona, mas eu sei que é caída. E decida se você vai encarar nossa despedida. Decida, com esse orgulho vai ficar num beco sem saída. Decida se você vai encarar nossa despedida. Decida, com esse orgulho vai ficar num beco sem saída. Ter ciúme causa confusão, decida. Se vai me amar ou vai viver a sua vida. Quer ser durona, mas eu sei que é recaída. E decida se você vai encarar nossa despedida. Decida, com esse orgulho vai ficar no beco sem saída. Decida se você vai encarar nossa despedida. Decida, com esse orgulho vai ficar no beco sem saída. Pra apaixonar os corações.